Eu vou apresentar a ponto de vista realmente da sociedade civil sobre a nova agenda, urbana. No início, eu quero um pouquinho aprofundar a visão que o Roy introduziu sobre antigas e novas visões urbanas. Né? A antiga visão da cidade foi com a cidade como um tipo de parasita para extrair os recursos rurais. Mas a nova visão da cidade está a ver cidades com centros de inovação, justiça social e sucesso econômico. Também um dos antigos conceitos urbanos foi as populações urbanas a produzir realmente a poluição e a poluição de ar e água. A nova visão da cidade é um centro urbano das populações mais saudáveis, onde a poluição de ar e água pode ser manejado e controlado mais eficientemente. A terceira antiga visão da cidade foi uma urbanização como um produtor realmente por causa de alterações climáticas. Hoje em dia, 72% dos gases carbão são produzidos nas cidades, mas a nova visão do centro urbano é onde a qualidade de vida, através da introdução das novas tecnologias inovadoras, aumenta de densidade urbana, pode ser mais eficiente em termos de transportes públicos e até reduzir as emissões dos gases do carvão. A antiga visão da cidade foi uma cidade de concentração de pobreza, violência. A nova visão da cidade é um centro de desenvolvimento, inclusão, sustentabilidade dos serviços e a melhor governação. Mas a pergunta é se realmente a nova agenda urbana é realmente nova ou não. De facto, a visão de lutar contra a pobreza urbana e contra alterações climáticas precisa realmente de uma ação coletiva internacional e um consenso internacional sobre estes fatores. Mas o processo de evolução destas ideias já começou há mais de 40 anos atrás, como a primeira conferência do Habitat em 1976, também foram reforçados com a agenda do Habitat em Istambul em 1996, onde a agenda do Habitat foi lançada para influenciar realmente ou segurar uma urbanização mais saudável, mais sustentável e mais igual. E a terceira conferência em Quito, Ecuador, o ano passado, realmente publicou a agenda, a nova agenda urbana. Mas isto é uma lista das conferências internacionais que abordou este assunto. De facto, começaram em 1972 com a Conferência de Istambul e nós esperamos ver que a volta de 20 diferentes conferências internacionais contribuiu para a evolução da nova agenda urbana. Já mencionei a Habitat 1 em Vancouver em 76, mas há... Seguir? Esta conferência produziu realmente a primeira documento que abordou realmente os assuntos dos sentimentos humanos. Mas aquele primeiro documento teve falta de realmente linguagem precisa. Foi, de facto, um compromisso entre 150 países. Tem de recordar que em 76 foi numa ponte alta da Guerra Fria e houve grandes convergências, houve uma diferentes pontos de vista entre leste e oeste, entre norte e sul, e realmente para chegar a um consenso na altura foi uma grande luta. Mas em termos da sociedade civil, 76 foi a primeira vez que foi organizado em paralelo da Conferência dos Nações Unidas, um fórum de sociedade civil, o Fórum da Habitat, e foi criado, fundaram a Coligação Internacional da Habitat, HIP, que para sempre dialogar, lutar junto com as Nações Unidas, para representar os pontos de vista da sociedade civil. Seguinte. A Conferência de Istambul de 96, realmente atingiu um consenso histórico, realmente, para introduzir no conceito de direitos internacionais o conceito de direito habitacional. Foi lançado pela One Habitat na altura uma campanha para boa governação urbana sobre direitos do posto seguro dos terras e direito de abrigo, direito à habitação. O principal da agenda da Habitat 2 foi o processo de democratização do processo de planeamento. E a sociedade civil foi convidada realmente como observadores naquela conferência. So, o papel das organizações da sociedade civil foi reconhecido no Habitat 2. Now chegamos com a nova agenda urbana que foi adotada em Quito o ano passado. As mensagens-chave da agenda nova foram realmente o engajamento forte das autoridades locais e o engajamento das comunidades e do sector privado. Mas para a sociedade civil, a grande vitória foi a inclusão do direito de cidade no fórum, no agenda urbana. E este, como o Roy mencionou, a direito de cidade está implicado realmente respeito para a igualdade de género, redução de discriminação, descentralização. E engajamento e inclusão dos sentimentos humanos nos planos de desenvolvimento urbano. Mas a direito da cidade é uma cidade mais inclusiva. A sociedade civil internacional fez uma luta ao longo de vários anos para a inclusão do direito de cidade na agenda da Habitat, ou a nova agenda urbana. Houve uma demanda para a inclusão do conceito de justiça social, combate contra expulsões forçadas, como o Tomás mencionou, contra a privatização dos espaços públicos e combate contra a criminalização da pobreza, a criminalização dos sem-abrigo. A sociedade civil lutou para a nova agenda urbana focar sobre habitantes mais vulneráveis, em vez simplesmente uma visão urbana do visão do sector privado. A direito de cidade é realmente um síntese dos outros direitos fundamentais, direitos humanos, mas com uma diferença. O direito da cidade é um conceito do direito das comunidades, um direito coletivo, não só o direito dos individuais que vivem na cidade. A inclusão do direito de cidade está considerada pela sociedade civil uma vitória. E, de facto, a sociedade civil e a plataforma do direito de cidade está a lutar para reforçar deste direito na visão do direito humanos internacionais. Mas do ponto de vista da sociedade civil, há uns problemas ou uns insuficientes no novo agenda urbana. Principalmente que a nova agenda urbana não tem força de uma legislação internacional. Não é uma lei internacional. Não tem a mesma força que os métodos sustentáveis têm. E é muito importante para juntar a nova agenda urbana com os SDGs. O SDGs é um quadro que tem mais peso no quadro internacional. Também há uma falta de identificação dos indicadores práticos que pode ser utilizado para produzir evidências, para mostrar o progresso ao longo dos anos da implementação do agenda urbana. É necessário realmente para introduzir sistemas de monitoria onde os grupos da sociedade civil, organizações comunitárias, também são engajados neste processo de monitoria, de produzir evidências e controlar o progresso sobre a implementação do novo agenda. Recomendações de montar realmente um plano de monitoria mais eficiente e engajar cidadãos, grupos de sociedade civil e moradores, mesmo nos municípios, neste processo de criar evidências e de fazer a monitoria. Também recursos locais têm que ser mobilizados realmente para investir neste processo de monitoria. As linhas de pobreza que normalmente são adaptadas pelas instituições como o Banco Mundial, etc., têm que ser adaptadas porque são linhas, normas universais. E a pobreza urbana é bastante diferente do que a pobreza. E uma linha de pobreza para a situação urbana tem que ser adotada. Como disse, os métodos de sustentabilidade globais, número 11, já foi indicado por a indicador que que está com uma série de indicadores que pode ser utilizado para a monitoria da agenda urbana, tem de ser aprofundado e tem de ser adaptado para a realidade da Angola. Mas quais são as informações necessárias para produzir os indicadores? Como diz, a adaptação das linhas de pobreza para a situação urbana tem que acontecer. Os indicadores urbanos são complexos as enumerações e a recolha e o mapeamento dos grupos urbanos têm de ser incluídos e tem de ser um processo de recolha de informação participativa. Slide final. É de voltar para um programa que o DW, junto com o Ministério do Urbanismo e o Habitat, lançou há 10 anos atrás para adaptar os métodos do Observatório Urbano Global para criar um Observatório Nacional em Angola. O programa foi chamado SNIT, o Sistema de Informação Territorial Angolano, e nós queremos propor que o sistema tem de ser adaptado hoje em dia para fazer a monitoria dos indicadores dos SDGs, principalmente do Meta 11, para adaptar aquele quadro para a realidade angolana e ser engajados as comunidades, a sociedade civil, junto com as instituições de governo, neste processo de monitoria da implementação do novo agenda urbana. Obrigado.